Hoje eu tô tipo GTA, tomo só bike, ando de rola na city. Essa é minha vida de rockstar, contando grana com a minha gang, fazendo hit. Hoje eu tô tipo GTA, tomo só bike, ando de rola na city. Essa é minha vida de rockstar, contando grana com a minha gang, fazendo hit. Contando grana, curtindo a fama, fazendo hit. Ficando rico, quem usa cheat? Contando grana, curtindo a fama, fazendo hit. Ficando rico, quem usa cheat? Hoje eu tô tipo GTA. Tomo só bike, ando de rola na city. Essa é minha vida de rockstar. Contando grana, com a minha gang, fazendo hit. Hoje eu tô tipo GTA. Tomo só bike, ando de rola na city. Essa é minha vida de rockstar. Contando grana com a minha gang, fazendo hit. A cara é gá. A cara é gá. Ok. Ok. A cara é gá. A cara é gá. Ok. Ok. Minha vida é tipo 5 estrelas. Quero ver tu me pegar. Quero ver tu me pegar. Rolé com minha gangue inteira. Quero ver tu me peitar. Quero ver tu me peitar. Contando grana, curtindo a fama, fazendo hit. Ficando rico, sem usar cheat. Contando grana, curtindo a fama, fazendo hit. Ficando rico, sem usar cheat. Hoje eu tô tipo GTA. Tomo só bike, ando de rola na city. Essa é minha vida de rockstar. Contando grana com a minha gang, fazendo hit. Hoje eu tô tipo GTA.